Provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor. Pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Distante, ah, sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Ah, só. Hey! 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres peregrinos que seguram todas as coisas com mão leve, para deixar ir a qualquer momento. Não se prendem a casas, carros, cavalos. Só querem obedecer o Senhor e buscam a pátria celestial. O Senhor busca nesse tempo homens e mulheres dispostos a deixarem tudo, a cumprirem o id sem olhar para trás. Um dos sinais do final dos tempos são homens e mulheres que não acreditam na sã doutrina, porque eles buscam para si mestres que querem dizer o que eles querem ouvir. Misericórdia, que o Senhor encontre em nós pessoas que amam a sã doutrina, porque Cristo veio em carne. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Que nós sejamos peregrinos, atribulados, perseguidos. Que isso seja motivo de alegria para nós, fazer a vontade de Cristo e não a